Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon. Vai, Flamengo! Olha só, temos mais um torcedor do CBLOL aqui. Ou não, você tá falando da Libertadores? Não, eu tô falando do Mundial. De LOL, ainda bem. Do meu lado direito está o Lucas. Eu ainda tô esperando o Link's Awakening. O cara compra onde? Na China o bagulho, né? Não chegou ainda. E diretamente do Japão está o Jefferson. E eu tô super confuso com a inflação no Japão. Quê? Como assim, cara? Ah, pra quem não sabe, o imposto aqui no Japão era 8%. Você paga o produto, depois tem que pagar 8% em cima. Só que nesse mês de outubro subiu pra 10%. Só que aí você vai num lugar e ainda tá 8%. Aí você vai no outro e ainda tá 10%. Eu não sei o que eles fizeram. Não sei se eles esqueceram de aumentar. Não sei se eles precisam tirar o estoque velho pra aumentar pra 10%. Eu não sei. Mas é isso. Recentemente eu ando tendo uns picos de ansiedade e de estresse também, por diversos motivos. Então eu tô procurando maneiras de sanar esse problema. E uma das formas que eu encontrei... Sai na porrada, encontrando pessoas na rua e metendo porrada na cara delas, não. Você pode jogar GTA também. É uma maneira muito mais pacifista e é meditando. Uhum. Eu sou uma pessoa, no geral, muito cética, mas comecei a ler um pouco sobre meditação e resolvi tentar uma vez. E você já tá se esticando aí, cuspindo fogo? Soltando yoga fire, né? Que nem o a pergunta é se você tá treinando com Ifit. Não tô. Então, verdade, eu só, mas a Ifit Trainer é bem relaxante, eu acho. Ela faz yoga, ela não medita. Vou começar a jogar bolas de luz, que nem ela no Smash, né? Mas sinceramente, a primeira experiência que eu tive foi muito boa e o tempo meio que passou, eu nem percebi, e eu comecei a refletir mais sobre coisas que eu não achava que eram tão importantes na minha vida, ou procurar alguns problemas raízes. Então, eu aconselho a quem ainda assim, tem receio de que acha que não funciona a meditação. Pra mim, tá começando, a primeira experiência foi muito boa, vou continuar tentando. E eu queria perguntar se algum de vocês já realizou meditação antes. É, eu já usei alguns aplicativos. O Calm, ele é um aplicativo gratuito para smartphone, né? Você pode testar aí e ver como que você se comporta. Acho que é legal, interessante. Eu acho que é uma solução paliativa para momentânea, sabe? Para quem às vezes está com ansiedade, etc. De repente você fazendo um pouquinho de manhã ajuda você, sei lá, a ir um pouco mais calmo pro trabalho. Eu não acho que é uma solução... a longo prazo, pra ansiedade, esse tipo de coisa, mas acho que pode ajudar. Eu não tentei, e pra falar a verdade, eu não tenho curiosidade. O que eu tô fazendo pra minha vida é diminuir as coisas. Eu acho que, com relação à ansiedade, é fazer menos coisa, passar menos tempo no celular, essas coisas, e pra mim tá ajudando. Mas nunca, assim, tenho alguma coisa contra meditação. Eu acho que, pra mim, é mais o que faz sentido pra você, o que funciona. Acho que, nesse caso, tá funcionando pra você, Lucas, eu tô super feliz, mas acho que pra mim, às vezes eu sinto que na minha vida eu tenho muito tempo, pelo meu trabalho eu tenho muito mais tempo pra ficar pensando nas coisas do que eu deveria. Então, pra mim, eu já tô satisfeito. Então, eu ia comentar exatamente isso. Tipo, meditação também eu só fiz imitando Chaka de Virgem na infância. Mas, tirando isso, eu nunca fiz, mas eu acho que... Eu não sei quais são as bases de meditação, né? Eu nunca fiz uma séria. Mas, pelo que você falou, assim, de você ficar refletindo coisas importantes pra você, eu acho positivo porque você reflete sobre a sua própria... Sobre você, sabe? Às vezes isso é o suficiente. Às vezes você não tem esse tempo no seu dia a dia, você coloca na meditação esse tempo e você usa a meditação pra isso, é uma boa. Pro Jeff, por exemplo, já que ele fica o dia todo olhando pra esteira, pensando na vida, então ele já tá resolvido nesse ponto. Já virou habilidade passiva, né, dele, meditar. Eu reflito sobre a minha própria experiência, minha própria existência durante em ficar vendo uma esteira rodando, sabe? Thank you. dia 1 de outubro, surpreendendo todo mundo, a Alpha Dream, ela declarou falência. Ela, só pra dar um histórico, assim, da Alpha Dream, ela foi fundada nos anos 2000 por membros da Square, na época, que, principalmente os caras que trabalharam em Super Mario RPG. Eles foram lá e fundaram um estúdio próprio, que na época era conhecido como Alpha Star. E eles fizeram, o primeiro jogo deles foi o Koto Battle Tengai no Moribito. Eles depois fizeram o Tomato Adventure, que tem até um Spirit no Smash. E esse é o predecessor de Mario & Luigi, que foi o jogo que eles ficaram conhecidos como, entre aspas, Second Party da Nintendo, fazendo os Marios e Luigis. Eles fizeram todos desde Superstar Saga até agora em 2019, que foi o último que eles fizeram, que é o remake do Bowser's Inside Story. E além disso, eles fizeram alguns joguinhos de Hantaro, que são os poucos jogos que eles não fizeram, que eles fizeram que não eram RPGs. Primeiro, assim, qual é a relação assim, de vocês com a Alpha Dream? Assim, como isso afetou vocês de alguma forma? Vocês surpreenderam vocês? Pra mim, eu tenho uma relação forte com os jogos da série Mario & Luigi. Eu gosto muito. Eu joguei todos, praticamente. E essa notícia é aquele tipo de coisa que tava meio que previsível, porque as vendas estavam bem baixas dos últimos remakes, principalmente. Mas eu tinha esquecido, sabe? Não é uma coisa que eu tava esperando. É uma coisa que eu nunca ia parar pra pensar num dia. Nossa, a Alpha Dream tá ruim das pernas, eles vão declarar falência, sabe? Eu fui pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa. Mas eu fico bem triste, cara. Porque eu já gastei um bom tempo nos jogos do Mario & Luigi. Tem uns que eu terminei mais de uma vez até. E eu fico receoso com o futuro da série. O futuro da série aparentemente não vai ter mais, né? Não sei se a franquia vai perpetuar agora. Ah, eu não gosto muito dos jogos de Mario & Luigi. Então, Alpha Dream é Mario & Luigi. Acho que só que aqui quem a gente que acompanha a Nintendo sabe que eles são... É importante ter esses jogos, não só porque tem público, mas até para completar o calendário. E eu nunca entendi assim, porque a Nintendo deixa bem vago e nunca, sei lá, nunca oficializou, nunca fez uma parceria assim, nunca falou, vem cá, isso aqui é nossa, você é nossa second party. E com relação a outras empresas, a Nintendo é bem mais próxima. Ela sempre deixou meio de lado. Acho que a notícia é surpreendente, porque ninguém estava esperando, mas você via que a Nintendo ela deixava de lado. Por exemplo, a Next Level ela tem uma relação bem mais próxima, ela faz mais coisas, você tem mais notícias, você tem mais envolvimento, ela fala publicamente assim com mais ela mais conversa, orgulho, né? A Alpha Dream ela deixa de lado e quando tá precisando, cospe aí um jogo de Mario & Luigi, por favor. E acho que tem. E esses últimos jogos de 3DS, não sei se tem a ver, mas naquela coisa, né? 3DS já ninguém tava mais jogando e você ainda tá lançando o jogo. Aí depois você ainda quer que vende bem, aí fica difícil. Eu concordo com o Jefferson que os Mario & Luigi eles foram usados pra tapar buraco. Então, eu não sei até que ponto foi liberado verba, foi passado um briefing, eu não sei como que eles consideraram pra Alpha Dream falar, olha, vocês vão fazer um jogo, um jogo de impacto aí pra pro trimestre, sabe? Fala, olha, o lançamento de vocês vai ser o principal lançamento da Nintendo de trimestre, então faça um jogo excelente, toma aqui o dinheiro. Provavelmente deve ser uma verba pequena que eles passavam pra, de novo, tá, um jogo pra tapar buraco. E eu, assim, como um fã de Super Mario RPG, eu nunca gostei muito de Mario & Luigi. Eu joguei os 3 do DS e eu acabei não jogando do 3DS porque eu não vi necessidade de comprar. Mas pelo que eu vejo, assim, eles realmente eram bem fraquinhos. Pelo menos o 3DS era bem fraquinho, sabe? Eu acho interessante os conceitos que eles usavam das duas telas, etc. Mas não me passou nem pela cabeça de comprar em algum momento. O que eu penso que talvez não fosse tapar buraco, eu concordo que tinha essa impressão, principalmente os remakes depois, mas o Dream Team, que foi o pior recebido, foi o que foi uma parte dando do Luigi. Eu acho que ele teve bastante empurrão da Nintendo, né? O resto que foi mais, foi deixado, o Paper Jam pra frente. Mas eu fico bolado com isso, porque... É aquela coisa, agora que a gente já tem eu tava esperando agora o Mario & Luigi, acho que tem alguns casts pra trás, eu falei que Mario & Luigi é uma série que a gente ia ver com certeza no Switch, porque é tapa buraco. E aí nisso, a gente já vê eles finalmente num console HD, e a gente não vai ver isso no console HD mais, pelo menos não com a Alpha Dream, né? Eu não sei se, por exemplo, eles vão pra Intelligent Systems e aí agora a Intelligent Systems produz Mario & Luigi. É, então, eu também não, eu não vou falar de sentir boca aberta que acabou a série. Eu não sei o que vai acontecer. Mas, em relação à qualidade dos jogos, aí vai do pessoal, mas eu acho que foi caindo um pouco também. O Superstar Saga de Game Boy era muito bom, um universo, eles criaram coisas muito novas, né? Bastante personagem novo. Partners in Time mexeu com Viagem no Tempo, mas, novamente, eles conseguiram fazer uma invasão alienígena ficar, pra mim, interessante na série Mario. Bowser Inside Story teve um vilão recorrente lá do primeiro jogo, continuaram uma história. Inimigos novos... É, você joga com o Bowser, né? Isso, justamente por jogar com o Bowser. Mas o que eu gostava muito nesses jogos é que eles estavam recheados de inimigos novos. Não era um jogo que você entrava e falava, vou ver apenas inimigos da série Mario. Quando você vai jogar, até o Dream Team, ele tem coisas muito novas. Por mais que ele seja um jogo que eu acho que se prolonga muito em tutoriais, eu gostei muito dele no geral. Aí chega no Paper Jam, junta com a série Paper Mario, não tem nada de muito surpreendente naquele jogo. Você encontra apenas inimigos da série Mario, você encontra os Koopalings como chefes. Fica repetitivo. Então, eu acho que a qualidade foi caindo um pouco e isso refletiu também nas vendas e porque a série ficou repetitiva, né? Por exemplo, o Paper Jam vendeu 1 milhão. Aí, compara com o Bowser Story do DS, que vendeu 4 milhões e meio. Obviamente também que o DS vendeu muito mais, né, em questão de hardware. Mas daí foi caindo. O Superstar Saga, o remake, não vendeu nem 1 milhão. E o Bowser Inside Story, acho que quando lançou era 20 mil cópias, sabe, no Japão. Era vendeu um mal, mas é um jogo que vendeu, que lançou, que foi final do ano passado no 3DS japonês e início de 2019 agora, aqui. Então, e tá entre os jogos, os piores jogos do Mario, assim, em questão de venda. Então isso quebrou a perna deles inteira. Cara, eu não sei até que ponto que essas afirmações se refletem na falência da empresa. Eu vou citar alguns pontos que eu acredito são bem pessoais e talvez eu saia rechaçado aqui. Bom, vai do caso que eu realmente não sou fã de Mario & Luigi RPG de alguma forma, né? Primeiro, eu acredito que esse jogo é um jogo de extremo nicho. Ele é nicho para jogadores de RPG e nicho para fãs de Mario. Então você pega uma intersecção desse conjunto, você tem ali mais ou menos a fanbase que é o público-alvo desses jogos, tá? Esses jogos, eles não sei se eles conseguem acertar como um RPG, porque normalmente RPGs eles tendem a ser um pouco mais longos ou ter uma história mais bem desenvolvida, né? E eles também entram em conflito com muitos dos jogos que já estão disponíveis nas plataformas que os jogos foram lançados, né? Por exemplo, você pega o Game Boy Advance, haviam diversos RPGs lançados pro GBA, JRPGs inclusive, e o Mario & Luigi compete com cada um deles. O DS é a mesma coisa, o 3DS é a mesma coisa. Você chega no Switch, pode até ser o próprio 3DS, que tinha até, ele compete com franquias como Paper Mario, que também é um RPG e também tem a galera do Mario, e você pega o Switch que talvez ele competisse com Mario & Rabbids, né? Então, eu acho que ele é um mercado complicado para esse tipo de jogo, que além de você ter competidores da própria empresa, com a própria franquia que você está trabalhando, ele é um RPG muito diferenciado e que não abusa muito dos elementos clássicos de RPG que os fãs de RPGs procuram. Por isso que ele não, eu acho que ele impacta tanto em público que esse jogo possa atingir. Mas foi 4 milhões a venda do Inside Story do DS. Do Inside Story do DS, 4 milhões e meio. Isso é bastante coisa. E o Dream Team foi quase 3 milhões. Não, mas calma, tem todo um ecossistema envolvido. Você vai pegar o jogo do 3DS, não havia nada no lançamento na época. Não, Bowser's Inside Story no DS, né? Você tá... O Dream Team é do 3DS, é isso que eu tinha falado. É 1 milhão, não é? Ele vendeu menos de 1 milhão. O Dream Team vendeu 2,58 milhões. Mas não tinha nada lançado na época. Eu lembro que teve até lançamento aqui no Brasil, foi quase ninguém, sabe? O Bowser Side Story. É que Brasil tem muito parâmetro também, né? Divide pela taxa de. Divide pela quantidade de números de consoles vendidos do Nintendo DS e pega a taxa de aproveitamento desse jogo. Não, mas é mesmo assim, tipo, Dream Team, 2,5. É, o outro é 4, o Bowser. E o DS é recheado de. É 4, Lucas, pergunta. O Bowser Side Story, o original de DS. Não, eu acho que o Dream Team ele é o ponto fora da curva, porque ele foi lançado em setembro, não é? Então, setembro mas de 2013. Ele é um ponto fora da curva pra baixo. Você pega um negócio de 4 milhões de vendas no DS. E o DS, assim, na época que o Bowser Inside Story saiu, já tinha The World, já tinha Chrono Trigger, já tinha tudo isso. E o negócio vendeu 4 milhões. Aí depois vende 2,5. Isso? Isso, 2.58, pra ser mais específico. 2.6, e é aquela coisa, isso é venda pra caramba. É, sei lá, Persona 5, você tem 2.7 milhões. É, eu sei, mas tem que considerar que ele é um jogo que foi... teve investimento do marketing da Nintendo, teve exclusividade na época de lançamento, leva o nome Mario, esses pontos eles influenciam diretamente nas vendas. Então, mas pra um RPG ele vende bem. Ele pra um jogo de Mario, talvez não, eu não tô com venda de jogo de Mario. Mas ele tem você falou de um nicho, ele tem um nicho. Ele aproveita o nicho dele, que ele tem é um jogo de RPG, só que a temática é de Mario e não vai levar a sério. Eu acho que, assim, é um ponto positivo de Mario & Luigi não se levar a sério. É um ponto que os fãs estão procurando. Entendeu? Então, você acha que existe um público-alvo de Mario RPG? Mario RPG é um nome japonês, né? Ou Mario & Luigi, como você quer. Mario & Luigi RPG. Sim. Você acha que existe... Eu sou uma pergunta. Você acha que existe um público específico para esse tipo de jogo e que seja um público que possa ser explorado pela Nintendo positivamente para as vendas? Sim, as vendas que você vê é positiva, sabe? É, eu acho que qualquer jogo que passa a barreira de 1 milhão, acho que você não tem muito o que argumentar, acho que vendeu bem. Com relação a se existe público, qualquer gênero de jogo que você pega e taca lá Mario, ele tem um público. Às vezes é o público que, sei lá, viu o jogo, tem o Mario na capa, ele vai lá e compra, entendeu? A minha questão é que talvez Alpha Dream deveria ter mesclado mais. Porque eu não sou muito fã de Mario & Luigi, mas quando eu vejo de fora, quando eles anunciam um jogo novo, parece a mesma coisa, entendeu? Talvez se eles espaçassem mais o calendário, se não ficasse tão maçante assim, pelo menos ao ponto de vista que só de quem tá acompanhando de longe, acho que a história seria um pouco diferente. Talvez essa impressão seja por causa dos muitos remakes que eles estão fazendo e não dá vontade de por exemplo, eu sou um fã casual de Mario e Luigi RPG. Eu não gosto muito, mas eu jogo alguns. Então se você se trouxesse um pouco de fator de novidade ou intercalasse um pouco, deixasse períodos mais longos, porque tipo, eles só ficam trabalhando, parece, na mesma série, aí fica, sei lá, fica batendo na mesma tecla, aí não dá aquele ponto de saudade que eu falo, faz tempo que eu não jogo isso, vou jogar isso aqui. Não sei, essa é a minha impressão, que eles poderiam ter diversificado melhor os produtos para não chegar a esse resultado de falência. Uhum. Então, eu concordo exatamente com isso, cara. Por exemplo, você citou Next Level, né? Se eu não me engano, a Next Level fez, por exemplo, Punch-Out de Wii, Luigi's Mansion Dark Moon... Acho que até o Mario Strikers Chargers, né? É, o Sports foi, Então, cara, esses dias eu voltei a jogar o Punch-Out de Wii, deu vontade. Um jogo muito bem feito e bacana, por sinal. E você vê que a Next Level teve aquele tratamento diferente que você citou, e eles trabalharam em franquias diferentes. A Alpha Dream focou em Mario Luigi e foi a ruína deles. E foi os três, pô, os três, são quatro ou três no 3DS? São quatro Mario Luigi no 3DS e todos com a mesma engine, né? Realmente, o que o Jeff falou. Assim, você vê que tem um Paper Mario 1, só que o gráfico deles é muito parecido. Então. Sim, parecido. Eles lembram muito mais como a Astros trabalha em questão de pega uma engine e leva a exaustão do que o resto, ou do que a Next Level Games mesmo, que tem jogos diferentes. Uhum. Se você for pensar nisso. E tanto é que o remake do Superstar Saga. Ele tirou um certo charme do original justamente por ter pego a mesma engine, cara. Eu falo isso mesmo. Sabe o que eu faria pra revitalizar essa série? Eu lançaria no mobile. E eu acho que com as mecânicas mobile, pode colocar gacha no meio, pode colocar sistema automático de batalha. Apesar de que a ideia no Mario & Luigi é que você tenha uma interação durante a batalha pra você melhorar o efeito de crítico, coisa do tipo, né? Sim. Isso poderia ser feito claramente no mobile, mas eu acho que se você colocasse passasse essa interação e liberasse de uma forma free to play, alguma coisa parecida, acho que poderia diferenciar e aumentar a expectativa de público. Por mim, segurava a série por um tempo, alguns anos aí, deixa esfriar um pouco, vamos dar uma repensada em qual estúdio que vai tratar agora, com calma. Deixa a galera engolir, né, o Mario Luigi, esquecer e começar a bater nostalgia. Exatamente. Aí faz alguma mecânica bem louca, assim, estilo Mario Odyssey, assim, comparação, vai. Mario Odyssey inseriu o cap lá e todo mundo, nossa, uma mecânica nova em capturar Tá faltando isso no Mario Luigi, uma mecânica nova pro pessoal olhar e falar, nossa, é o Mario Luigi com uma coisa nova. Então espera um tempo. Tem que ser um Super Mario RPG 2, cara. É um Mario Luigi mascarado de Super Mario RPG 2. Aí coloca... ser, mistura o nome dos dois, né? Mario Luigi, Legend, já não sei o quê. Mistura os nomes, foda-se. Não, eles têm que colocar Bowser, Peach e mais uma galera pra customizar party. Esse tipo de coisa. Menos o Geno. O Geno e o Melo podem morrer. Os dois no fogo. Mas qual é a... A gente já tá meio falando, mas vocês acham que qual estúdio... Se tiver isso, qual estúdio pegaria a Mario e Luigi? Ai, Platinum, será que dá pra falar? Não, acho que a Platinum é exatamente a que não pegaria, a não ser que virasse um action. Super louco, nada a ver com Mario e Luigi. Então, eu acho que poderia ser bem mais parecido com The Wonderful 101. Nossa. Cara, eu já acho que a Intelligent Systems pega aí, só não faz o mesmo tratamento lá Paper Mario, que tirou tanto elemento que deixou um negócio meio idiota. Vai saber. Eu acho que se a Intelligent Systems pegar, cara, vai falir o Mario Luigi e o Paper Mario e a empresa junto. Não fala isso. Eu também votaria na Intelligent Systems. Eles façam o Mario Luigi e o Paper Mario que eles não podem fazer por causa do Miyamoto. eu ficaria mó feliz se falisse aí. Deixa aí a Intelligent Systems parar de lançar Paper Mario e lança mais Advance Force, que o mundo precisa. Eu não queria concordar, mas tem uma lógica nisso, de acordo com os últimos jogos de Paper Mario. Game Informer realizou na sua revista periódica uma entrevista com membros da equipe que participa do desenvolvimento de Pokémon Sword e Pokémon Shield. E acho que no meio tava o Masuda lá. É, o Masuda tava naquele vídeo 101, né? Fire. Acontece que essa entrevista tem alguns tópicos que eu acho que é muito interessante pra gente discutir. E acho que a gente pode dar opinião em cima delas, né? Apesar de que a gente não vai discutir a entrevista inteira... eu listei aqui alguns tópicos de interesse e eu vou passando um por um e a gente vai dando a nossa opinião, pode ser? Vamos. No meio da entrevista, em um dos tópicos da entrevista, foi confirmado que haverá o salvamento automático do jogo, né? Ou seja, você, se não me engano, você pode desligar isso, você ainda pode salvar manualmente, mas conforme você vai entrando em áreas, ou de repente você vai entrar numa batalha, ou passa por algum ponto específico, o jogo vai salvar. Eu não vejo tanto problema, porque você pode desligar, e dois, isso já acontecia muito no Pokémon quando você ia trocar Pokémon online com alguém, ou local mesmo. Você tinha que salvar o jogo. Você era obrigado a salvar o jogo, né? Esse então, é o caso, né? Então, você é obrigado. Eu não vejo muito problema. Eles deram a opção de desligar. Mas acho que eu não vou me dar o trabalho nem desligar, porque Pokémon ficar parando pra salvar o jogo, às vezes cansa. Eu faço aquele negócio que você salva e você não lembra. Será que eu salvei? Aí você salva de novo. E salva umas duas vezes pra garantir. Exatamente. Eu concordo com o Lucas e... Aquela coisa, é uma novidade aí do século XXI, sabe? E a gente tá um tempo nele já. Dá um autosave, o importante é poder desligar, porque tem gente que ia atrapalhar na hora de capturar de Pokémon lendário, essas coisas, e a galera gosta de fazer o reset. Mas autosave, mano, é excelente. É uma novidade bem-vinda. Desde que eles melhoraram já no save, acho que foi no XY que acelerou. Manda esse autosave e um abraço. E eu acho que tem que ter, porque as pessoas vão descobrir que a bateria do Switch Lite não dura tanto assim. O medo é ele salvar na hora que o console desliga e aí dá save file corrupted, né? Você se fode, mas tudo bem. Rapidão, será que o restart no Switch vai ser mais lento do que era em outros consoles? Que você virava um botão? Porque o Switch você tem que apertar home, fechar o jogo e abrir de novo, né? Não, acho que vai dar um LR, que igual no Fire Emblem Treehouse, né? LR, R2, L2, start menos e aí reseta, sabe? Tem assim. Esse esquema também? Não, eu também não sabia. Achei que tinha tirado. Tem que ter seis dedos pra... Caralho. Você tem que... os dois gatilhos, acho que o start, acho que era isso. Todos os de trás e o start, acho que era pra apertar assim. HMs não estarão presentes no jogo. O motivo foi esclarecido que nos outros jogos eles encaravam os HMs como chaves para abrir portas do mundo à frente, né? Ou seja, se você tem um matinho, você usava cut e aí aquele espaço era liberado pra frente, você conseguia progredir no jogo. Como eles deram mais liberdade através da Wide Area, eles falaram, não vai ter HM e acabou. É porque a HM é ruim. Pô, mas isso aí não é lorota? Porque no Sun Moon não tinha as montarias de Pokémon que ajudava a passar em umas áreas? É. Então, sim. Continuava como um sistema de chave e porta. Você ganha a montaria e você passa num... Ah, não, mas agora no Sword and Shield nem isso vai ter, né? Não vai ter nem montaria, certeza? Porque eles confirmou a HM, né? Tem a bicicleta, e a bicicleta ela vira um jatinho d'água. Então, não sei se vai ter montaria. Então, eu não... Pelo que eu vi na entrevista, eu sei que não vai ter HM, mas montaria eu fiquei em dúvida. Eu chuto que não, porque até agora não teve. E a gente já viu o Fly vai ser o táxi do Corviknight... E as únicas. E a montaria é a bicicleta. Então acho que a bicicleta tira já a montaria. Porque no Pokémon Sun Moon não tem bicicleta, né? Tem montaria. Uhum. Ah, então perfeito. Tá seguindo um bom caminho. É, HM deveria ser banido retroativamente nos jogos. Vai, atualiza todo mundo e tira a HM. Eu sempre fui um crítico da forma como eles fizeram as coisas no Sun Moon, né? Eu acho que eles tiraram o HM pra simplesmente colocar algo que não faz sentido. Pra quem quiser entrar na discussão, escuta uns podcasts passados sobre a gente falando principalmente sobre Pokémon Sun Moon, é um skin no 64. Em todo caso, eu acho que a forma como eles tiraram agora, eles tiraram os HMs, mas eles deram liberdade pros jogadores, eles podem escolher rotas, eles vão atravessar espaços que... Tudo bem, eles podem até não entrar, pode até ter um tipo de bloqueio, mas eles têm liberdade de seguir um caminho específico. Eu acho que isso faz sentido. Vai ter um cara lá que deixou cair o óculos dele, você não pode passar porque vai quebrar. É, pelo que eles estão descrevendo, né, nesse tipo de jogo, e a maneira como eles estão encarando alguns pontos desse game, eu acho que isso não vai acontecer, Lucas. Não vai ter uma galhofa ali no meio que... Não duvide. Nossa, eu boto fé 100% que vai ter. Eu acho que os recursos que o Switch estão permitindo os desenvolvedores fazerem, eu acho que isso não vai acontecer. Por causa do DS aí, mais uma série de coisas, eles colocaram recursos que eram limitados mesmo. Eles tiveram que colocar umas limitações não muito bem explicadas. Agora no Switch, acho que eles têm muita mais liberdade de trabalho. Não, ó, vamos guardar essa aqui, porque essa aqui eu tenho certeza que vai ter os malucos dançando no meio do caminho. Se for errado, pode aí. O dia que a gente for fazer o review de Pokémon Sword and Shield, pode colocar até reverb no minha voz aí, que não tem problema. XP Share automática. É, quer dizer, não vai ser como item. Apesar de que isso já estava disponível desde o Sun 1, não era? Ele não era um item no Sun 1, né? Não, ele era um key item, eu acho. Era um key item, é verdade, verdade. Mas o caso é, ele vai estar automaticamente ligado. Eu não verifiquei, eu não confirmei, acho que a própria entrevista não confirmou se isso vai poder ser desligado. Então tá no ar aí, alguém confirma? Então, meio que tá... Não tá confirmado, porque essa entrevista tá com muita... Teve coisa errada, então não sei o quão dessa entrevista a gente pode levar como que vai acontecer. Só que não dá pra desligar. A tradução também tá inválida, né? Às vezes tem erro de tradução também, né? É, então, sim, a entrevista tá meio à parte, mas pelo que as informações que tem agora, depois dessa entrevista, é que não dá pra desligar. Que é zoado. Eu queria ter a opção de desligar, que nem o autosave. Se você me deu a opção de desligar o autosave e deixar permanente, ok. Mas por que o experience share não? Se não puder desligar, eu espero que isso seja em prol, eu duvido, mas eu espero que isso seja em prol de balancear os níveis dos Pokémon adversários de acordo com... Ah, o nível pode estar no 50 porque a gente não permite ele desligar, não tem como ele estar muito fraco aqui. Ele vai estar com um Pokémon muito forte. Então subir o nível de todo mundo junto. Eu duvido, que isso vai acontecer. Eu acho que vai... Se não puder desligar, eu só acho que você tirou uma opção de todo mundo, assim. Vai ser Steamroller na veia, vai sair destruindo tudo. Eu só tô em dúvida como que vai funcionar os pokémons que eles precisam estar level 1, aí você faz esquema de Battle Pass, sabe? É, esses pokémons, se você levar pra liga ou pro ginásio, eles vão ganhar experiência de qualquer jeito, aí você se fudeu com eles. Eu não entendi. Ah, você fala daqueles combo de stir, essas coisas? É. É, ah, tá. Fica morrendo. Mas não é já. Só você tirar da party? Ele tem que estar na party pra batalhar, né? Não, então é que na hora da batalha, por exemplo, o Mario tá falando daqueles cara que faz combo de Sturdy, que o Pokémon se recupera um pouco de HP que perdeu tudo, aí morre e volta pro nível, pra 1 de HP, aí você não pode, porque na liga, por exemplo, você não consegue fazer cheese com isso, né? Não consegue deixar o jogo fácil com isso, porque o Pokémon vai upar logo depois da batalha da liga. Aí você tem 1 milhão de Pokémon nível 1. É o famoso Rattata deixando o inimigo com 1 de HP e dando quick attack depois. Fox Sash e por aí vai. Parece que haverão mais atributos de Pokémon que definem sua personalidade. Isso vai ser meio que definido na hora do breeding lá. Mas além das propriedades que a gente já tem de Nature, de Ability, talvez venha mais alguma que vai definir mais ainda sua personalidade. Então... Eu não vi essa. É, porque, pelo que eu entendi, vai continuar sendo Nature, porque as Natures é o que define a personalidade do Pokémon, uhum. né? Se ele é muito agressivo, se ele é calmo, se ele é agitado, não sei o quê. Mas, pelo que eu entendi, você vai poder meio que mudar a Nature. Porque... Essa notícia eu lembro. É, porque ele fala... Na entrevista, eles citam que tem muitos atributos escondidos, é difícil você treinar seu Pokémon competitivo, você termina o jogo com certos Pokémons e você larga eles, porque eles não vão ser úteis no competitivo. Então, eles vão colocar mecânicas pra você mudar algumas coisas e melhorar o Pokémon em certos sentidos. Uhum. Mas, pelo que eu entendi, ainda vai ter o Breed pra fazer o time perfeito. Só que os Pokémons que você tem carinho e afeto, eles vão poder ser mais viáveis competitivamente. É, a ideia é que você possa transformar, o que eles comentaram, né? Qualquer Pokémon em um Pokémon competitivo. Uhum. Então, isso eu concordo. Mas aí ele citou que vai ter Breed ainda. Então, eu acredito que ainda vai ter o Pokémon perfeito. Então, a galera vai continuar fazendo Breed. Isso aí é só pra aquela pessoa que não quer fazer Breed ter alguns Pokémons pra pelo menos ter uma pequena chance. Mas não funciona igual no Pokémon Samun com... Ah, meu Deus, com o Super Cop lá, o Super Cap, esqueci agora o nome agora. Bottle Cap, que é os negócios pra subir e ver. Então, mas você consegue mudar a Nature? Então, não, mas é uma continuação disso. É a ideia de você ter um Pokémon, você coloca itens nele, e aí ele vai começar a ser considerado pelo jogo como outro, tipo, sei lá, é a Nature provisória dele, é o IV que não é o IV dele pra alguns atributos do jogo continuar sendo aquele que ele nasceu, só que pra batalhar ele vai ser considerado um IV31. Sim, sim. Então, acho que é meio que o processo da Game Freak de tentar facilitar o competitivo pra quem não gosta de fazer bridging. É, o que é maneiro, porque consome muito tempo fazer bridging. Nossa, eu tenho mais de centenas de horas no XY só segurando a alavanca andando de bike lá no jogo. Quanto mais menos tempo tiver disso, melhor. Haverão 18 ginásios divididos em primeira e segunda divisão. Aparentemente é igual como funciona no futebol, né? Algumas ligas acabam caindo, né? Outros times acabam caindo e outros subindo, né? Esse já não foi desconfirmado? É, foi tradução errada, né? Foi tradução errada? É, são... Os caras, eles falaram... Ficou com as coisas de 18, mas meio que agora são 8. Ah, tá. São 8 Major Leagues. É, tem 18, só que 8 são ginásios Major League que você pega insígnias, né? E tem outros ginásios que eu não sei o que são. Eu entendi dessa maneira. Então, isso foi o que eles retrataram depois, né? Eu entendi também que a própria Confirmer também tinha comentado coisa do tipo. Mas ainda são 18 tipos de ginásios, né? São 18... Não sei se dá pra falar de ginásios. Você tem a Major League, que é, pelo que eu entendo, tá na primeira divisão. E ainda tem os ginásiozinhos pequenos lá, que você pode lutar contra outros treinadores. Não necessariamente são líderes de ginásio. É, o foco, assim, o principal é o seguinte... Pelo menos são 8 ginásios principais e você vai pegar 8 insígnias pra tentar terminar o jogo, é isso. Então vai continuar como antes do Sun e Moon. Isso. Eu acho que o que muda é que nas versões vão ser coisas diferentes, né? Alguns, sim. É, eu acho que o ponto de novidade é isso. E eu acho legal. É, eu acho que eu gosto, com certeza. Quanto mais ginásio, acho que pra compensar a falta de ginásio de Samun, eles colocaram ginásio pra caralho nesse, né? Eu imagino que seja algo parecido como eu tenho dois ginásios em Saffron, né? Tem o ginásio da Sabrina e tem outro ginásio, nada a ver, lá de lutador. E aí você enfrenta os lutadores. É, eu acho que é menos pior se for pensar desse jeito. Eu tava pensando em, se fossem 18 ginásios, jogo correndo até pra você terminar que são 18, não. Ia ser um inferno o jogo. Não. O Sun Moon tem disso. Você tem 4 major treinadores pra você enfrentar e 4 menores lá, né? Mas no final você enfrenta um pra cada tipo de Pokémon que tem. No final dá 18, não sei. É bem menos, né? Mas porque tem muito que você pula, mas tem. O Sun Moon tem essas coisas, pra um pra cada tipo. É, eu acho que vai ser parecido. E por último, nesse caso que a gente vai comentar, com certeza teve mais coisa na entrevista, quem quiser acessa o Game Informer pra ler, mas eu acho que uma notícia que impactou bastante, deles comentaram, é que a limitação, ou a decisão da limitação da Pokédex de Galar, veio das 3 empresas que estão envolvidas no jogo, né? Que é a Game Freak, a Pokémon Company e a Nintendo. Muita gente criticou a Game Freak, etc, mas a decisão foi da Tríplice, né? Ah, o que eles querem priorizar é novas maneiras de se jogar, né? Porque tem tanto Pokémon que se tornou um trabalho exaustivo polir todos eles, colocar todos eles nos jogos. Não sei até que é verdade isso. É, o ponto é que muita gente criticou aqui, falou, Game Freak não tem capacidade para desenvolver, Game Freak não tem gente suficiente. Aí eles comentaram lá que no total, mais de 1000 pessoas estiveram envolvidas nos jogos, entre 100 e 200 só com desenvolvimento, né? Isso é muita gente para um projeto. Se for pegar projeto de AAA, é mais ou menos esse o número de pessoas envolvidas no desenvolvimento, em arte, em programação, em direção, áudio. Então eu acho que eles confirmaram que a gente já tinha discutido em vários momentos, não é o número de pessoas, não é a incapacidade do estúdio, é uma decisão estratégica que eles tomaram para que o jogo o tamanho desse jogo, não, ele é um jogo grande, fosse viabilizado em um período de um ano. Eles estão trabalhando há uns 2 anos nesse, não estão? Provavelmente, né, mas aí você vai considerar que a equipe tá reduzida, porque ainda tem a equipe que trabalhou no Sun Moon, Ultra Sun, Ultra Moon. Let's Go, né? Let's Go. Eu não consigo imaginar essa decisão em 3 partes. Eu não consigo visualizar a Game Freak chegar e falar pra Nintendo assim, então, a gente vai ter que decidir quantos números de Pokémons tem. Só que dessa vez a gente vai diminuir. Tá, Nintendo? Você concorda? Eu acho que eles só passaram a informação e a Nintendo avalizou. Eu não acho que foi uma decisão da Nintendo. Foi tipo, vocês que estão desenvolvendo, né? A gente não tem que meter o bedelho. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que ele só espalha para as 3 partes, só para você meio que mitigar a culpa, entendeu? Pra você falar, não, somos um time, estamos unidos. É que nem quando jogador perde. Tipo, claramente ele sabe que, sei lá, o goleiro frangou e o time perdeu por causa dele. Mas aí ele vai falar, não, somos um. Quando ganha e quando perde, nós somos um. Eu não consigo, de verdade, eu não consigo ver o papel da Nintendo a não ser do tipo, concordo. E sei lá, Pokémon Company com todas as outras coisas do tipo, beleza, a gente vai fazer bichinho de pelúcia menos, né? Tanto faz, sabe? Tipo, pra eles, né? Eu acho que isso aí é tudo da Game Freak, o porquê, se eles querem contar a verdade ou não, eu acho que eles já até contaram que eles não têm como fazer, fica nesse sentido aí, né? Foi eles e acho que não tem mais desculpa, quem quiser aceita essas desculpas. Você tá falando que a Game Freak não quis ser a esponja da culpa. Só pra acabar, ainda rolou a stream de 24 horas eles mostrando a Glenwood Tangle com alguns Pokémon passando. Coisa rápida, o que vocês acharam desse stream, desse formato? Não assisti, vi apenas os GIFs que mostraram coisas interessantes, então não perdi tempo na minha vida. Eu acho interessante pra Pokémon porque olhar pro mato é uma coisa chata. E Pokémon vive no mato, então é uma coisa chata. Só que não faz sentido fazer isso pra promover o jogo. A ideia é interessante, mas não pra uma promoção de um jogo. Eu acho legal, porque quando você fala assim, 24 horas, eu sei que eu não vou assistir. Mas vai ter gente que vai assistir, então vamos lá, né? Tipo, também a pessoa vai perder, sei lá, 2 minutos. Vai ver que é a mesma coisa, vai ficar procurando alguma coisa e vai ficar de saco cheio. Eu não sei. Assim, só pela ideia eu acho divertido. O que você achou, Mario? Uma merda. mas é aquela coisa, a expectativa é a realidade. Eu vi muita gente com expectativa errada pra isso. 24 horas não é possível que vai ter informação, entendeu? Eu tenho uma informação espalhada em 24 horas. Uma informação, é a pônita de Galar, deu uma merda. É olhar pro mato, a diversão é essa. Mas eu olho pra frente de casa e já tá tudo bem, cara. Então, mas lá não tem Pokémon. A não ser que você esteja usando alguma coisa estranha. Não, só pode jogar Pokémon GO, né? Pokémon GO, exatamente. Acompanhar. Tudo bem, pode aumentada. Ser. É uma coisa estranha, Pokémon GO. E agora vamos à sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia da semana é que chegou a nova atualização de Super Mario Maker 2. Ela adicionou, finalmente, a opção de jogar online com amigos e jogar com pessoas por perto e no modo LAN também. Eu achava que eles iam fazer um barulho maior achava que essa atualização ia ser tipo, ah, vamos revitalizar Mario Maker, inclusive, sei lá, trazer DLC ou aparecendo coisa, mas foi meio que por debaixo dos panos, né? Tipo, eu falei assim, ah, vamos lançar aí, só corrigir o erro e eu não sei, tá demorando demais pra Nintendo revitalizar esse jogo. Eu concordo, a Nintendo parece que não sente que precisa revitalizar o jogo. E agora temos o número de downloads de Mario Kart Tour, que é 90 milhões de downloads na primeira semana. E ele gerou um total de 12,7 milhões de dólares. Nossa, isso é bastante coisa, cara. Se você for fazer a relação aí, não vou fazer agora, porque não consigo muito o que fazer de cabeça. Mas cara, é muita gente gastando uma grana, se você for pegar tipo, uma média de usuários, né? Eu só queria falar que 90 milhões é muita coisa, é muita coisa. Eu acho que se jogar coisa de graça, meu, o povo baixa e é doidado. E até legal que o Brasil foi o segundo lugar, né, em downloads. Eu acho que tem gente querendo jogar Mario Kart e talvez não tenha tanta gente com dinheiro pra jogar uma franquia principal, então vai no acessível. É, o que a gente comentou no nosso cast, analisando, né, as impressões de Mario Kart Tour, tivemos a impressão de que realmente muito mais pessoas baixaram e se tornou uma realidade. Agora uma notícia triste é que o John J. Kirby, que defendeu a Nintendo na década de 80 contra o processo do Donkey Kong da Universal, ele morreu recentemente com 79 anos. E, obviamente, né, sabemos que o personagem Kirby teve seu nome inspirado nele. Esse nunca foi confirmado, né? Ou foi? É confirmado, sim. Ah, então... acho que é muito... vai buscar, mas é muito famosa essa história pra ser mentira. É, tipo, aqui o Mario é nomeado de não sei quem, a Zelda é nomeada de não sei quem, aí sempre tem uma pessoa aí, a história é famosa, mas não significa que é verdade, sabe? Nintendo, não sei se eles já falaram. Não, tô falando que o John... Eu acho que já falou. Eu acho que o John Kirby, essa história é muito famosa, só isso que eu tô falando. Não tô afirmando que é verdade. Eu acho que ela é muito famosa pra ser mentira, mas não tô afirmando também. E agora vamos aos anúncios da semana. O primeiro anúncio que temos aqui é o Train Your Brain, Nintendo Switch Training for Adults, que é meio que uma revitalização da série Brain Age e vai sair no dia 27 de dezembro, por enquanto no Japão. Eu preferia que esse jogo fosse lançado para mobile, viu? Eu acho que é muito mais prático você ter... É que já existem esses tipos de aplicativos, inclusive clones muito mal feitos do próprio Brain Age para smartphones, né? Mas esse tipo de jogo, ele é muito prático para você pegar no celular a qualquer momento e você treinar 5 minutinhos ali e já fortalecer o seu cérebro, sabe? Que a ideia do treinamento é você ir melhorando. E aí o próprio sistema de pagamento já tá pronto, sabe? Você paga para você liberar outros tipos de treinamento. Você dá uma versão gratuita que é... Tem uma certa limitação e você paga igual o Mario Run. Aí, e isso acho que funcionaria. Você paga mais para ter outros tipos de testes. Eu acho legal que esse jogo... a Nintendo ela tá inclusive vendendo caneta aqui. Então tá, sei lá, mais focado em usar touchscreen do Switch. E com relação ao jogo, ter o jogo no celular. Mas aí não ia ter aquele negócio do Jokenpo com a câmera. Câmera vermelha. Com infravermelho. Então, acho que tem alguns gimmicks aí que você não conseguiria replicar no celular. E eu fico feliz que a série voltou. Claro que não vai ser o mesmo sucesso do passado, mas aí quem sabe que eles, se eles não continuam, e saudade de Big Brain Academy. E agora um anúncio pra agradar o dia do Mario, que é o My Hero Wants Justice 2, que ele adorou muito o primeiro jogo. Eu já comentei que... O primeiro jogo é horrível, tá? Não sei o que aconteceu, se eles rusharam. Eu espero que esse jogo melhore a mecânica, né? Só isso. Porque acho não que... Não vai. Só... Você acha que vai usar a mesma engine, é isso? Mano, eu tenho certeza, velho, que vai ser uma merda. Não pode usar qualquer engine, vai ser uma merda. Pode usar um Real 4, é isso que você tá falando. Pode usar qualquer. E o último anúncio da nossa lista é o Yo-Kai Watch 4++, que vai lançar dia 5 de dezembro no Japão. Uma versão melhorada aí do Yo-Kai Watch 4, né? Acho que eles vão trazer, obviamente, novos Yo-Kais, mas vai... Eles também vão lançar uma versão pro PS4, que aparentemente vai ter gráficos melhorados. Eu não sei se essa pro Switch vai ter gráficos melhorados. Eu acho que vai ser o mesmo gráfico do 4. Mas eu acho legal que ele vai ser... Ele pode ser DLC também pra quem comprou o Yo-Kai Watch 4. Uhum. Então tá aí um ponto positivo. Você não vai ter que recomprar o jogo, igual a Atlus tá fazendo com Persona, ou Pokémon faz, ou a Game Freak faz com Pokémon. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi o Nintendo 3 177. E vou pedir para o Jamon ler os comentários, por favor, ou o resumo deles. Só antes de começar a leitura dos comentários, a gente está tentando diminuir um pouco essa sessão, porque o nosso podcast está ficando acho que 40 minutos, é só essa parte. E aí a gente está achando que está levando muito tempo para reduzir um pouco a carga nos editores do podcast. A gente vai tentar resumir aqui, mas continuar lendo na medida do possível os comentários, ou no mínimo mandando um abraço para todo mundo. Então a gente, por favor, continue comentando. E num resumo geral de Mario Kart, todo mundo gostou de Mario Kart Tour, mas você vê comentário padrão de esperança na melhoria da jogabilidade, que as pessoas não gostaram do Drift, e no sistema de cobrança que todo mundo reclamou do gacha, a Mori ali comentou do gacha, do preço das coisas e de como que eles estão monetizando, como eles estão dando rubis para as pessoas, né? Que os rubis são material para trocar pelos personagens do jogo e o quão pouco é isso. Com relação ao Drift, eu acho que é mais que a gente está acostumado com o analógico, porque pra gente é mais preciso. Mas é, eu acho que não tinha muito o que fazer porque tá no celular. E querer coisa de graça é aquela coisa no sentido de, eu acho que gacha a pessoa, ela quer ter tudo, mas não quer pagar. Então fica complicado esse. É muito pessoal e financeiro de cada um. E sobre a BGS, a Melena me falou que irá comparecer na BGS no dia 12 e gostaria de saber quem gostaria de se encontrar com ela lá. E o Rodney, ele perguntou pra gente se a gente está credenciado para a BGS, falou que tá esperando a nossa cobertura. A gente vai fazer a cobertura pela Estação 64, sim. A gente tá se planejando pra isso. A gente não vai dar detalhes, porque isso vai ficar como um segredo para o próximo episódio. Então, escutem o próximo Nintendo A3, que será especial da BGS, tá? Eu acho legal fazer encontrão da Estação 64, ou pelo menos dos ouvintes lá. A gente não tem confirmação dos dias que a gente vai aparecer. Então, mas, assim, a gente com certeza vai em algum dos dias, mas se a gente se esbarrar pelo stand da Nintendo, gente, não tenha medo, por favor, venham falar conosco, ou se vocês me verem, venham falar comigo, por favor, que eu quero conhecer vocês pessoalmente e conversar sobre a estação. No meu caso, se eu estiver comendo, espera eu terminar de comer, aí, tipo, aí pode bater um papo. Ah, fala enquanto come, Lucas, caralho. Não, não. E você não vai comer lá porque é caro. Não. E agora, os comentários mais gerais. O Renê ainda não terminou de escutar o podcast do... Ele falou sobre o podcast do Fire Emblem Three Houses, do Esquina 64. Ele comentou que ainda não terminou de escutar, porque tá jogando e está com 50 horas de jogo. E ele está jogando Casual Hard. E não achou que o jogo é tão difícil quanto comentou, mas que ele dificilmente acaba a luta sem ter algum aluno morto, né? Mas como ele tá no casual, o aluno não morre. Ele disse que acha que fica fácil a partir do momento que alguém coloca no modo casual. E perguntou em qual modo a gente jogou. Eu joguei no normal, no Classic. Idem, também joguei no normal Classic. Inclusive foi uma reclamação que ferrou a minha experiência um pouco. E eu e o Jeff jogamos no Hard Classic, né? Eu não gosto de cagar regra, mas é difícil quando você tá acostumado a jogar no Classic pra você jogar no casual. Parece que perde o senso de realidade, assim. Fala assim, não, isso aqui não é o que eu gosto. Não é Fire Emblem, né? Parece. Mas se a pessoa quer no casual, eu tô cagando. Eu não gosto de ficar empurrando essas regras que eu tenho pra mim, que eu já acompanho há muito tempo e meio que já me acostumei e sinto muito confortável em jogar no Classic. E concordo. E assim, uma coisa que eu acho assim, vale a pena, não sei se é o do René o primeiro Fire Emblem que ele jogou, mas eu acho interessante tentar depois, sei lá, jogar algumas missões no Classic, assim, faz um new game e tenta jogar algumas missões no Classic, porque aí como você aborda o mapa é muito diferente, porque você começa a tomar muito cuidado pra jogar a galera pra frente. Porque o cara não pode morrer, você não pode ficar muito emocionado e jogar os caras pra frente apanhando de todo mundo. Você sempre tem que pensar no próximo turno o que vai acontecer. Eu gosto. Tem gente, se isso deixar a pessoa nervosa, não vale a pena, que o Jeff falou. E cadê? E ele descobriu com a gente que dava pra almoçar de maneira consecutiva com os personagens e almoçou pra caramba com vingança. Só queria tirar o meu mérito aqui, que se descobriram com eles, tá? Porque eu não almoço com ninguém, não. E não dá. E ele se surpreendeu pelo nosso ódio aos Black Eagles. Não, o meu ódio não é aos Black Eagles, é Edelgard. E eu não odeio ninguém, eu só prefiro os outros, mas eu não odeio os Black Eagles, eu acho eles legais, tirando que eles são meio fogosos, assim. Fogosos ou folgosos? Não, fogosos. Eles são jovens com muitos hormônios, eu acho. Eu acho que o deles, mais do que o dos outros, acaba com um romance ou um se declarando pro outro. Né, a média vai ficar alta porque a Dorotia, pelo amor de Deus, hein, mano? Ah, todo o Ferdinand dia... também, a Bernadetta. Nossa. A Bernadetta só fica dentro de casa, cara. Ela tá tranquila. Ela é o. Ela baixa pra baixo. Ela baixa pra baixo. Não, mesmo. Mano, ela é direto, velho. Eu não vou comentar mais, mas ela é muito fogosa. Tá bom. Gorendias é melhor e não tenho mais o que comentar. Você não tem outros filtros, né? É só Gorendir. eu odeio Edelgard e acho que os outros, pra mim, tá ok. Mas Edelgard é maluca. Não gosto de maluca. É, o próximo comentário foi da Milena Mia. Ela perguntou nossa opinião sobre o Switch, se a bateria ainda dura, se a gente usa todos os recursos disponíveis do console e que ela pessoalmente não usa o modo portátil a não ser quando vai viajar. É, eu não uso todos os recursos, mas o que eu tenho usado muito agora é a possibilidade de assistir vídeo no YouTube nele. Às vezes eu deixo docado, então eu vejo na TV, mas quando eu simplesmente quero ficar deitado olhando pra cima e não precisar ficar fazendo muito movimento, eu simplesmente tiro o Switch e assisto como se fosse um celularzinho, só que com uma tela maior. Sobre a bateria, ele ainda dura, mas eu tenho jogado mais no dock agora. Eu sempre fiquei com a impressão que a bateria dura dependendo do jogo que você tá jogando. Que é, mas é isso, né? É, quando é um jogo que exige muito, isso aqui não tem nem bateria. E desde o lançamento e até agora é a mesma coisa. O sentimento é o mesmo. E eu não me incomodo muito com a bateria, mas é porque eu não jogo no modo portátil. Eu só levo ele de vez em quando eu tenho que acompanhar alguém no hospital, eu fico jogando na fila de espera no Switch. Só no hospital? Nossa. É, alguém tem que estar passando mal pra você zerar o jogo. Não, ele. Eu tô falando do Switch portátil. No dock eu jogo sempre. Ah, tá. Entendi. Eu fico intercalando entre o modo dock, né, ou minhas indas e vindas do trabalho jogando no metrô. Mas quando eu tô muito cansado, eu jogo na cama deitado mesmo. É, o Marcelo Schneider, ele mandou um parabéns pra gente pelo cast, e ele comentou sobre os jogos de Resident Evil no Switch. Ele comentou que agora em outubro vai lançar dois jogos, o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6. Perguntou o que a gente acha dos jogos do Switch e se a gente já jogou algum deles. Ele falou que ele pessoalmente jogou 4. É, se eu fosse ele, eu ficava no 4. Eu não iria pro 5 ou 6. E se tivesse a oportunidade, eu jogaria o 7. Mas como não, tá, não vai estar disponível pro Switch... Não vai estar, eu digo. Não vai, acho que não vai estar mesmo, sim. Não, não vai estar pra o gente, 5 é, né? Bom. Porque o Japão tem o 7. Ah, o 7? Ah, não sabia. É que é stream, nossa, né? Ah, é verdade, é verdade. Bom, mas enfim... O 5 é bom, Mario. Eu acho que comparado com o 4, ele fica bem aquém. Cara, ele é galhofa. Dá muita risada jogando ele. É tudo que eu preciso, meu. Matar zumbi dando risada. O Chris, ele dá um soco que derruba a parede, cara. Aí, cara, isso aí. Eu lembro uma vez que eu joguei que eu dei um soco na porta. A porta voou no zumbi e matou o zumbi, cara, provavelmente. Então, o 4, ele é um jogo bom solo. O 5 é um bom multi. É, assim, jogar falou sozinho o 5 é mais chato. Eu nunca joguei sozinho o 5, eu sempre zerei com outras pessoas, então você resolveu a charada, João. E o 6 eu não acho bom de nenhum dos jeitos, então... É, uma bosta. Mas eu acho legal ter, é importante ter, mas... Tá, faz tempo, né, esses jogos, então eles são bem antigos, eles perdem bastante fator novidade. E o Resident Evil 4, a minha irmã comprou no Switch e ela conseguiu... arranjar um bug lá que o jogo ele crashava e desligava quando ela voltava pra outra área, então fica a dúvida aí da qualidade dos portes. Com relação a Resident Evil, eu tenho dificuldade de jogar os antigos 1, 2 e 3, eu não gosto da jogabilidade. Depois quando vira câmera atrás do ombro, aí eu fico feliz e aquilo ali, melhor é o 4, aí depois se você quer consumir mais console. Jogabilidade de tanque é uma merda. Falou que eu ia falar exatamente com as duas palavras. Teve um comentário. O Ian Araújo falou que está com 70 horas de Stardew Valley e está gostando e perguntou se já jogamos e o que achamos de Stardew Valley. E acho que Stardew Valley é um jogo que sempre volta aqui, né? Sempre tem alguém terminando esse jogo. Terminando não, porque ele não termina, né? Quer dizer, você consegue até terminar a história principal, mas, cara, você vai ficar infinitamente nele. E com 70 horas ele acho que acordou do trânsito que ele tava e falou: rapaz, olha só, esse jogo é bom, né? Mas aconteceu isso comigo, diga-se de passagem. Eu joguei bastante na época que ele lançou. É, no, na época eu tava jogando pra computador, acho que foi lá 2014, não lembro quando foi. Acho que foi 2016, acho. Mas, cara, eu já joguei bastante ele. Eu só não comprei no Switch e foi uma boa coisa, porque senão eu viciaria no Switch também. Imagina, eu tô deitado e eu começo a jogar Stardew Valley. Eu não joguei tanto, mas eu joguei o suficiente pra ver o que o jogo tem a oferecer, né? Pesquei, entrei em algumas dungeons lá, matei alguns bichos, fiz algumas plantações... Criei alguns animais, só que eu não fui tão longe porque, eu não sei. E o Fabrício Bertani falou, respondeu o Mario, falou que ele comprou Star Wars Jedi Knight 2, Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast, e realmente a jogabilidade dele no Switch ficou um tanto zoada. Então, ó, a gente tem nos nossos ouvintes já um usuário desse jogo. Pô, meu... Um usuário. Detalhe pra falar, um usuário desse jogo. Parece uma droga, né? Pô, Fabrício, por que você fez isso, cara? Mas tudo bem, vai. Se tinha dinheiro sobrando, tinha alguma coisa pra gastar. Não, tinha outros jogos, cara. Acho que isso. Você podia ter comprado o Ontario Goose Game aí, que acho que ia ser melhor. E o Zelda dele chegou na semana, né? Que a gente já estava acompanhando a epopeia dele esperando o Zelda Awakening. Chegou antes do Lucas, né? Isso que é pior. Não, o meu tá setado pra novembro. E ele gostou do... Ele falou que morreu de rir ouvindo o nosso quiz de 130 anos. E sobre o quiz de 180 anos, tem um comentário do Glaucio Costa Jr. que ele falou que achou estranho que não teve duas perguntas pra terminar o Lucas e do Jeff. Ah, mano, não faz isso comigo, cara. O importante é que alguém percebeu, vai, alguém tá prestando atenção. Mas o cast tá evidente no cast, eu escutei, tava falando lá que faltou duas perguntas, porra. Ah, então lá, tá, então foi. Olha, acho que alguém escutou. Eu não escutei, desculpa, time. Falhei com a gente. Oh, mas oh, eu fui na boa vontade fazendo, realmente, foi uma falha minha, mas é que assim, uma das perguntas foi cancelada na hora da edição porque eu fiz merda mesmo. Acho que até que ia dar certo no final. E ele foi lá e chegou e falou, eu faço o trabalho, e ele fez uma pergunta pra cada um. Ah. Aí, perguntou pro Lucas, qual é o primeiro personagem da franquia Donkey Kong a participar do Mario Kart? No Super Nintendo, deixa eu ver, eu acho que é Donkey Kong Jr., que é o camisa branca, né? É, e se acertou. E ele fez uma pergunta pro Jeff que é tipo de boaça, mas... Em que jogos de Fire Emblem existem heróis da raça Lagus? Ele está falando só dos dois jogos que explicitamente falam o termo Lagus. Foi os jogos que eu fui racista e depois tive que resetar o jogo. Que é Path of Redis. E depois veio de Outdown. Que eu separei, eu coloquei muito humano de um lado e muito Lagus do outro. E depois eu não conseguia passar da fase. Porque você fez uma parede mesmo de raça? Não foi completamente. Eu lembro que eu depenei os... Ai, qual que era o nome daquele da Azinha? O branco? É, eu separei aquilo ali. Isso. E o outro foi, eu falei, e outro eu joguei muito, sei lá, joguei meu time muito forte humano e caguei tudo e não salvei antes de fazer a decisão. É. Muito bom. Foi uma merda. Pô, essas perguntas do Devilas, elas tinham que ser arbitrárias, pô. Não tinha que considerar a pessoa. É, então, sei, foi. Ele foi lá e fez os acertar, mas o Lucas ganhou e continua ganhando, né? Não. Foi o Lucas que ganhou? É verdade, foi. Alguém não ouviu o podcast, mano. Não ouvi 80 vezes quando tava editando, né? E ele comentou que ele gostou muito da DLC gratuita de Celeste. Que tá difícil, ele vale dar um destaque de volta pro jogo. E eu descobri no comentário dele que a DLC é gratuita, eu achava que era paga. Agora você vai baixar, né? Ah, então, é por isso que eu não achava ela no eShop. Entendi. É muito, muito bom da minha parte. E que ele falou que pra pegar que Bastion Transistors tá baratinho na eShop, e acho que é a segunda vez já que fica baratinho. E eu recomendo também. Jogaço. Transistor é um dos jogos da minha vida. Mano, o Jomon é aquele meme lá do esqueleto correndo. Todo dia isso te fuder, sabe? Que alguém falando, joga Transistor. Mano, tem que fazer propaganda. Por mais que Transistor não precisa mais, né? Mas sempre bom fazer propaganda. E fica um abraço pro Fernando Félix, que ele falou de Mario Kart. E a gente já comentou no geral do Mario Kart, mas como a gente não citou o nome dele, um abraço que ele comentou também. E continue comentando, não foi porque a gente deu um desleixo agora que vai ficar triste conosco. Não foi. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar o que você achou do episódio. Mesmo que a gente não leia mais. A gente leu todo mundo, pelo amor de Deus, velho. Não é assim também. Continue comentando. Gente, e siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter. Lembrando que a gente ainda tá fazendo um sorteio das pelúcias de Pokémon. Ainda dá tempo, se você está ouvindo esse podcast, vai ser a última semana disponível para você nos seguir nas redes sociais e compartilhar a publicação, tá? O sorteio vai ser realizado no dia 12 de outubro. E agora eu vou olhar pra minha caixa de Mario Luigi Superstar Saga, que nem o Wolverine olha pro retrato na cama triste. Aí você fica feliz que você já tem a coleção completa. Sua missão já acabou.